Panorama Agrícola para 7 de setembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 7 de setembro, sexta-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: não seja duro, seja flexível. Você confere no noticiário de hoje alterações do manual de crédito do Pronaf. E no boletim do SC Rural, Santa Catarina Rural apoia a agroindústria familiar. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na comunicação, a informação precisa ser clara. Para comercializar seus produtos agrícolas, divulgue a sua informação de maneira clara e no canal certo. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Nós conversamos hoje com Tabajara Marcondes, engenheiro agrônomo da Ipagre Cepa, sobre os empreendimentos de agregação de valor e as redes de cooperação da agricultura familiar de Santa Catarina, trabalho realizado pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Ipagre, a pedido da Secretaria da Agricultura, e com foco em auxiliar tomadas de decisões do Programa de Estado SC Rural, Santa Catarina Rural. É isso, Tabajara? É, e além do SC Rural, como a Ipagre tem uma tradição de atuar nesses programas de agregação de valor, sobretudo através do programa Gestão de Negócio e Mercado, esse levantamento tem dado suporte a esse programa também, além do SC Rural. Mais do que números, a que conclusões chegamos? É, primeiro, eu gostaria, embora isso não necessariamente fique gravado pelos ouvintes aí, mas eu queria reforçar um pouco uma coisa que nos surpreendeu muito nesse levantamento, que foi a importância socioeconômica dessas atividades de agregação de valor, e aqui falando especificamente no caso das agroindústrias familiares. Porque até então, embora a gente soubesse que tivesse um processo de que envolvia muitos agricultores familiares do Estado, a gente não tinha isso dimensionado. O último levantamento, que apontava vagamente alguma coisa relacionada às agroindústrias do Estado, foi feito em 1999. Então, esse levantamento cumpriu um pouco essa função de atualizar as informações e nos dimensiona um pouco a importância dessas atividades. Nós levantamos 1.894 agroindústrias, estavam cadastradas. Esse levantamento é relativo ao ano de 2010. De lá para cá, esse número provavelmente aumentou. Um outro aspecto que chama atenção é a diversidade dessas agroindústrias. Então, nós temos frutas e derivados, cana-de-açúcar, massa, leite, o complexo carne, todos eles. Então, é bastante diversificado. O número de pessoas envolvidas também, entre proprietários e sócios dessas agroindústrias, foram levantadas mais de 7.100 pessoas. Se somar isso aquelas pessoas que trabalham temporariamente ou contratadas nesses empreendimentos, os números são muito superiores a esse. E um outro aspecto que chama atenção também é uma grande característica da agricultura familiar também, que está refletida nas agroindústrias, que é a grande proximidade entre a posse desses empreendimentos e o trabalho, a gestão deles, e que 81% da mão de obra envolvida com esses empreendimentos são das próprias famílias. Bem, são justamente essas agroindústrias familiares que estão agora precisando do auxílio de projetos e auxílio financeiro do SC Rural e da Ipagre para se modernizarem, se estruturarem. É mais ou menos isso? É, esse foi um outro aspecto que a gente procurou contemplar nas questões, quando perguntado para os empreendedores, aí, os agricultores familiares, eram um pouco as características desses empreendimentos, quem que são as entidades que tradicionalmente apoiam, o grau de satisfação que ele tem em relação a esses empreendimentos e o tipo de necessidade que eles têm. E isso ficou muito bem caracterizado, né? Nós temos um grande número de empreendimentos em que são relativamente novos ainda, portanto, ainda não passaram daquele período considerado mais crítico aí de consolidação do empreendimento. Existe uma grande concentração de empreendimentos que são individuais, ao contrário do que às vezes os programas de governo querem encontrar, que são programas empreendimentos mais grupais, né? Uma outra característica que chamou a atenção, que difere um pouco da característica da agricultura, é que existe um grande número de jovens envolvidos com esses empreendimentos. É uma coisa que a gente está com dificuldade muito na área rural aí, de ter sucessores para as propriedades rurais, né? Um outro aspecto que chamou a atenção é que 25% desses empreendimentos são gerenciados por mulheres. E em relação à sua pergunta específica de apoio, ficou bem caracterizado que, como existe ainda um elevado grau de informalidade desses empreendimentos, eles têm o desejo de se organizarem de forma legalizada para abranger mercados menos locais, que é uma grande característica ainda ao mercado de proximidade, né? Embora seja um mercado importante, a gente vê que existe o desejo de muitos desses empreendedores das agroindústrias familiares de ampliar sua base de comercialização para mercados regionais e até mercado, às vezes, interestadual, né? Então, isso vai exigir um grande esforço dos programas públicos aí, no sentido de capacitar esses empreendedores em aspectos relacionados à gestão, um controle financeiro melhor desses empreendimentos, às vezes até fazer uma diversificação de produtos, cuidar também com aspectos mercadológicos, que existe uma relação muito direta nessa relação de mercado desses empreendedores, às vezes para mercados mais distantes isso exige novas capacitações, e isso tudo apareceu nesse levantamento que a gente fez, o que tem sido uma boa orientação para o SC Rural e, como eu disse, também para o Programa de Gestão de Negócios e Mercados da Ipagre. Só reforçando a ideia, Tabajara Marcondes, da Ipagre-Cepa, você falou nos jovens rurais. Muitos jovens trabalham com agroindústria, é isso? Exatamente. Além deles trabalharem, parte dessas agroindústrias já são geridas por eles. E a gente, foi uma questão que a gente levantou também com os empreendedores, do desejo de continuar investindo na atividade. 89% deles informaram que pretende continuar investindo no empreendimento e boa parte deles informou que isso é decorrente de que existe interesse dos filhos em continuar com essa atividade. Essa é uma boa notícia, uma boa informação. Principalmente para a gente que está envolvido com os desafios do desenvolvimento rural e tem sabido que na área da agricultura especificamente, já o desejo do jovem rural permanecer com atividades agrícolas não é tão significativo. Então, não deixa de ser uma oportunidade para a juventude rural se envolver com essas atividades. E com relação às redes de cooperação? Esse é um assunto que a gente pode abordar num outro programa, também que a gente tem, além das redes de cooperação, as outras atividades de artesanato, turismo, que a gente contemplou no levantamento também, e a gente pode ficar com o compromisso de gravar um próximo programa abordando esses dois aspectos. Correto. Nós agradecemos então a Tabajara Marcondes, da Ipagre-Cepa, em entrevista aqui ao programa Panorama Agrícola sobre empreendimentos da agricultura familiar. Muito obrigado pelas informações. Ok. Estamos à disposição sempre. É hora das notícias. O Conselho Monetário Nacional resolveu alterar a redação do Manual de Crédito do PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que passa agora a financiar também projetos para outorga de uso de água e para licenciamento ambiental. O artigo 1º do item 41 da seção 1 do Manual de Crédito do PRONAF passa a vigorar com a seguinte redação: os custos relativos à elaboração de projetos para outorga de uso de água e para licenciamento ambiental, inclusive taxas e despesas cartorárias, bem como custos para legalização de área de terra, podem ser financiados nas operações de custeio e ou investimento até o limite de 15% do crédito financiado, desde que a destinação da verba conste de proposta simplificada do crédito ou de projeto técnico. Isso já está valendo, essa mudança no PRONAF, para a safra 2012 e 2013. O governo japonês anunciou recentemente a abertura de seu mercado à carne suína de Santa Catarina, o único estado do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. Ainda que a participação do Brasil possa ser pequena nos primeiros anos, vai representar volume significativo em relação à produção e exportação brasileiras, segundo a avaliação da Associação Brasileira da Indústria de Produtores e Exportadores de Carne Suína, porque o Japão é o maior importador mundial de carne suína. Atualmente, o Brasil é o maior exportador de carne de aves in natura congelada para o Japão, detendo quase 90% daquele mercado em aves in natura. Com a questão da saúde animal para o comércio da carne suína entre o Brasil e o Japão resolvida, falta apenas a negociação dos termos do Certificado Sanitário Internacional, a ser emitido por autoridades do Brasil. Os primeiros embarques de Santa Catarina para o Japão de carne suína devem ocorrer em 2013. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.